O que fazemos quando os outros não nos veem? O que é que nós fazemos quando ninguém está nos vendo? O que é que nós fazemos quando estamos totalmente sozinhos, sozinhos? É claro que falar isso aqui para uma plateia, digo eu, de pessoas que acreditam no Espiritismo, é até meio desinteressante, né? Porque todos nós acreditamos que toda hora alguém está nos vendo. Mesmo quando não tem nenhum encarnado perto de nós, quando estamos sozinhos, realmente sem ninguém nos ver, nós temos lá no nosso lado o nosso anjo guardião, nós temos lá no nosso lado, seja o anjo guardião, o guia espiritual, e se não for nenhum desses, podem contar que uma entidade espiritual está com alguém, sempre com algum de nós. Tanto que estava aqui primeiro, passou uma frase muito interessante que nós íamos falar hoje, que a gente nem imagina de quanto é que os espíritos que estão no nosso lado nos guiam. Às vezes para o lado bom e às vezes para o lado ruim. Nos influenciam, às vezes para o lado ruim, ou nos intuem para o lado bom. Quase praticamente de 80% a 90% eles nos conduzem, gente. E nós, talvez, não tenhamos a nossa própria vontade. Através do nosso livre-arbítrio, apesar disso, nós somos muitas vezes conduzidos por esses espíritos. Mas vamos ao tema. Então, vamos tentar falar para aqueles que não acreditam em espiritismo, não acreditam em espiritualismo, não acreditam em nada. Eles pensam que realmente estão sozinhos, que ninguém esteja vendo eles. O que que eles são? O que que eles fazem realmente? Primeira coisa que eles fazem, eles tiram a máscara. Não essa a máscara, essa do Covid. Eles tiram a máscara que esconde a sua fachada. Aí eles vão ser realmente aquilo que eles são. Muitos são bons. Vamos falar primeiro daqueles elevados. Muitos, às vezes, quando estão totalmente sozinhos, eles rezam. Muitos meditam. Muitos, eles ficam pensando coisas boas. Ficam pensando coisas boas, ou às vezes pensando na família que está longe, ou pensando num ser querido que já partiu, ou pensando, de repente, o que que eu vou fazer amanhã de comida, se é uma mulher, ou talvez um homem também, né? Ou pensando, se for no caso do trabalho, amanhã, bom, estou sozinho agora, vou pegar e vou planejar o meu, digamos assim, o caminho que eu tenho que fazer amanhã no meu trabalho. Vou começar a fazer isso, sim. Bom, isso são coisas que as pessoas fazem geralmente quando não existe ninguém vendo eles. Essas são aquelas pessoas que realmente fazem algo útil. O que que eles atraem para eles? Apesar de pensar no trabalho, nisso, aquilo, pensar, aquele funcionário é um cara legal, ou eu vou ter que falar com aquele outro cara, ou eu vou ter que... Mas eles não pensam negativo, eles pensam de uma forma, assim, não mórbida. O que que eles atraem para eles? Energias positivas. O que que essas energias positivas, benéficas, fazem com eles? Reativam o seu sistema imunológico, sendo assim, mais difíceis de ficar doentes, de adquirir vírus, bactérias, de qualquer tipo de coisa. Essas pessoas. Agora, aquelas outras pessoas que quando estão totalmente sozinhas e que ninguém as vê, ficam tramando o que que ela vai dizer no dia seguinte lá para o chefe, que hoje ela fez uma baita de uma porcaria num serviço e que ela conseguiu esconder, mas que amanhã ele vai ter que contar a verdade e ele está pensando em quem que ele vai pôr a culpa. Pode contar. Já conheci pessoas assim. Ele está pensando em quem que ele vai conseguir colocar a culpa daquilo que ele fez errado. Outros, então, eles ficam... Maquiavelo, no caso, ele não era assim, mas eles fizeram. Os pensamentos maquiavélicos de tentar, de um jeito ou de outro, arrumar uma maneira de burlar tal pessoa, de subornar tal pessoa. Outros simplesmente pensam de como eles vão se vingar de um amigo, que não é mais amigo, de um inimigo, que fez alguma coisa para ele. Então ele está aí sozinho e ele está pensando, o que eu vou fazer contra ele? Bom, são tudo exemplos extremamente perniciosos, que tem muita gente por aí que pensa, nem sempre só quando estão sozinhos, ou sem ninguém olhando para eles. Mas quando eles não estão sendo vigiados, eles estão só pensando nisso. Agora, aí vocês imaginem o tipo de energia que eles estão adquirindo, que eles estão direcionando a eles próprios. São verdadeiras flechas, são verdadeiros petardos, que eles chamam, petardos espirituais, que fazem o quê? Fazem com que eles baixem sua imunidade e aí então eles sejam mais susceptíveis às doenças. Vejam bem, isso aí é tudo matemática, gente. É tudo ciência. Vocês perguntem para um médico quantas pessoas não passaram por problemas nesse ano 2000, até agora, esses 7, 8, 10 meses, por terem que ter ficado sozinhas. Imagina só pessoas que ficaram neuróticas. Imaginem vocês pessoas que ficaram perdidas totalmente, né? E como é que era o pensamento deles? Como é que era o pensamento deles? Então, o que nós queremos, a mensagem que nós queremos, eu estou falando nós porque eu não estou aqui sozinho. A gente está sempre acompanhado com a nossa equipe espiritual aqui no nosso lado, nos intuindo, porque senão só eu não conseguiria falar tudo isso que a gente fala aqui para vocês. Mas, então, a mensagem que a gente gostaria de passar para vocês, ou para todos nós, também na Casa Espírita, cuidar, dizia o Immanuel Kant, em sua obra Ética, cuidar primeiramente, ter um controle absoluto do nosso pensamento. Ele era um estudioso das formas de pensamento. Um filósofo alemão, Immanuel Kant. Para que, dessa forma, cuidando, alinhando, tendo cuidado com os nossos pensamentos, a gente consiga também ter cuidado com as nossas palavras. Se eu estou brabo, eu não vou falar bonito, né? Eu vou falar besteira. Se eu estou calmo, eu vou falar manso. E essas palavras, elas vão transformar-se em virtudes benéficas. Então, pensamento bom vem a consequência de palavras boas e atitudes benéficas. Isso era o Immanuel Kant, que escreveu a sua obra ética, como é que era? Metafísica dos Costumes. Um livro dessa grossura aqui, eu não li todo, mas mais da metade, principalmente quando falava da ética. Então, vejam bem, lá em 1700 e pouco ele já falava sobre a maneira da gente pensar. Ele era muito religioso, ele não era católico, mas ele era protestante, filho de um pastor protestante, e ele escreveu esse livro. E eu me lembro ainda sobre essa questão aí, de que controlar pensamentos, palavras e atitudes. Nós só vamos trazer coisas boas para nós. Muito obrigado.